Salvador, uma boa, foi 3486, atingiu 150. Santa Tomé, boa noite, sem identificação, desse mantém altitude 2000, ajuste 1021, no voo direto Duna, para interceptar direto o final do procedimento ILS X-Ray, para a pista 190, então 3486. Identificou, voando agora na frente de Duna, desistindo até 2000 pés, altitude 3486. Para registrar seu critério, são 3486. A gente está tendo as suas solicitações. Meio, velocidade a ser critério e a administração está ciente já das suas solicitações. Ah, ok, muito grato, o 3486. Está de critério. controle, pode ir lá na fora do externo, 3486? Forma e condição de voo? Tá, visão. Você pode estabilizar meu curso do localizador, então 3486. Ok, levou na província de Serra, repassar a estabilizar, então 3486. Salvador, boa noite, então 3520. Boa noite, então 3520. Vou direto no rumo de Dona. Esse é 050, vai de procedimento ali, ajuste no 021. Ativo, voa Dona, 1050, vai ser aguardando, no 021, então 3520, muito grato. Sete final do procedimento, torre 1895, então 3486. Uma boa. Boa, bom pouso. Salvador, boa noite, bom dia. É o 3486, na final, uma milha para a Índia Serra. Baixa aí, travando. 3486, bom dia, autorizado pouso, pistão na zero, vento 160 graus, 12 nós. Livre pouso na 10, 3486. Cantu 30 right to cost. America 230, clear to Miami, flight level 360, via Upper Zulu 20, until Tango Romeo Sierra, the next file. Departure from 1A10 after departure, left turn, moment departure, Nenin transition, squawk 5463, Salvador approach frequency 120, decimal 80. Okay, so initially 4-3-6 and down to the channel and from the 2-0 camera on the other mile for the moment departure, but 5-4-6-3 and departure 2-1-2-0 that is going to reach the moment departure with the next transition. Go to fly level 360. That's right, right. 230, level 360. Climb arrive for pushback startup gate 10. A 3486, solos 12, libera a direita, chame Solino 21, décima 1. A direita 21, bom dia. Alô, Salvador, bom dia, com a 3486. Com a 3486, bom dia, táxi de Alfa, Juliette, portão 3. Alfa Juliette, o 3, é o 3486. Três 520, desse mantém 2000, reporte no localizador estabilizado, autorizado final do procedimento dele. Relativo, senhor, 202000, reporte estabilizado no X-Ray, está 3520. Cantu 20, after takeoff, mantém heading until 2000 feet. Or 3 miles away from threshold 28, and then turn left on Momo departure, fly Momo, then Kogbu, then Nenin. In Nenin, you will intercept Upper Zulu 20. Cabajós, 4216, 4200 para o Nascimento, 0 Montanha. Seu 4216, desse mantém 3000 na altura de tudo. Mais procedimento LS, X-Ray, ajuste 9021, azul 4216. Velocidade é 67. 3000 na proibidura, 4216. Controle Salvador, boa noite, o TAN 3170, proibidura 185 para 170. 3170, sem identificação, dista. Não tem mais aqui. Estado 9021. Autorizado Guaduna, aguardando o procedimento LS, X-Ray, acione modo idêntico. Só compreender o voo a Duna, confirma o nível. 4000 Duna. 4000 pés, voando Duna, 1021. Afirmo. 4021 Duna, 3170, obrigado. Eu fui pro Spectre, qual foi o comfort tank? 3120, complete o chamado procedimento, chame torre agora na frequência 118, decimal 95. 295, bom dia, senhor. Sim. 4216, decimal, tem 2000, autorizado final ILS, ajuste permanece no 021. Sendo para 2000, autorizado final do ILS, ajuste 4216, decimal. 3170, decimal, tem 3000. 3000, 3170. É 0 graus, 8 nós. Eu repouso, pistola 0, tá 3520. Ground American 230, thank you. Q30, clear deck by April 1, touch 3 India, on holding point, call tower, 118-95, altimeter 71021. Have a good flight, sir. Thank you very much, American 230-11895, from tower. Go around the gate and to holding point via taxi India. Salvador, bom dia, 3520. 3520, taxi via Alfa, reporte antes da gente. Alfa, Sol Juliette, 3. Espaço 2196, complete final do procedimento, chame torre 1-1895. 1-1895, espaço 2196. São 3170, vê se mantém 2000 autorizado aqui na LS. 2000 está autorizado em LS, pode estabilizar, são 3170. Torre Salvador, azul 4216, final da 10, baixante. Azul 4216, boa, autorizado, pouso, pistola 0, vento 170 graus, 12 nós. 170, 12, pouso autorizado na pistola 0, azul 4216. Alfa Juliette pro 123520. Solo Salvador é o 3486, bom dia. Bom dia, 3486 para Sierra Bravo, Sierra Gol, São Gonçalo, Natal, pronto, preparado? Afirmativo, pronto, corte, é o 3486. Dirigado para Sierra Bravo, Sierra Gol, nível 330, via Upper Zulu 10. Decola da 10, curva esquerda. Perfil da Cuca, transição, Zipar 5471 no transponder, 120, decimal 80, controle, TAN 3486. Tenho 330 para São Gonçalo do Amarante, via Pesolo 10, da cola da 10, sai da Cuca, transição, Zipar, curva esquerda 5471, 1208 ao controle, é o 3486. 3486, portão 03, quando pronto, o chefe para buscar a granada. Muito graças a vocês, com certeza. Bom, boa noite, TAN 3170, passando em Índia Serra, não sei se posso baixar para lá. TAN 3170, boa noite, continua aproximação, mate pista livre, ajuste no 021. E 21, aguardando o livre pouso, TAN 3170. Azul 4216, São Luís 32, direita 1211. Azul 216, direita. 121, décima 1. 1, 4216. Solo Salvador Azul 4216. 4216, Alfa, Juliette, Portão 10. Alfa, Juliette, 10, 4216. American Line 230, clear with to line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, American. Pelo 70, salas 36, direita 121, décima 1. Direita 121, 133, 170. American Line 230, cleared for takeoff, runway 10. Wind 160 degrees, 10 knots. Vapor take of 10 knots. CV Alpha Kilo Patio 3, posição 5000. Alpha Kilo Patio 3, 5 Romeo, tá 3170. American Line 230, airborne at 37, departure 120 decimal 8. 120 decimal 8, good day. Yeah. And departure, good morning, it's American 230, climbing now out of 1,700 for level 360. American 230, good morning, radio contact, Alpha level 360, Momo departure. Momo departure, level 360, and that's unrestricted climb for American 230, thank you. And American 230, any chance of a right turn, direct to maybe Nem, Meme, or Flock? American 230, standing by. Roger. America 230, climb restricted for level 300, fly direct to Nenim. Level 300 and direct to Nenim 230, thank you. 192 para Recife 370444. Autorizado Salvador Recife, nível de voo 370. Repara da 10 curva esquerda no perfil da Pucajama, Aracaju, após Aracaju, conforme a rota do plano. 5460 transponder, 120, decimal 80, controle Salvador, voo 1192. É, 5466. Não consegui compreender o nível, 370. É, chame pronto no nível. Erika 230, call Recife Center, 126.85, is unable 125.45. We'll call Recife on 12685, American 230, good morning. Fine. Puro 192, portão 8 autorizado, sem contato. Hotel Fox na escuta, Duck 3, Oscar. Salvador, boa noite, é o 3486, pushback, acionamento, posição 3. É o 3486, aguarde para o push, o nome do algum setor, você já vai iniciar o táxi. Ok, aguardando para o push, então 3486. Good morning. Roswell 024, good morning, stand by for copy, prepare Booker departure. Booker departure, Portugal 024, I'm ready in about 5 minutes.